Não foi tão mal assim, não. Cartão de crédito. Vou fazer a festa. Tira a mão daí, cara. Eu acho que eu vou me mandar. Eu não tô gostando aqui desse lugar, não. Qual é? Tá com medo de altura? Sei lá. Depois do que aconteceu com o Johnny Cobbs. Oh, cara, o Johnny Cobbs encheu a cara e caiu do telhado. Não se perdeu nada. Ah, não sei, não. Não foi isso que eu andei escutando. Disseram que o morcego pegou ele. O morcego? Ah, cara, dá um tempo, tá bom? Olha, eu vou te contar, despencou direto e não tinha sangue no corpo. Sem essa, cara. A calçada ficou toda suja. Eu vou me mandar daqui. Cala essa boca, cara. E escuta, não existe morcego gigante. É, mas você não devia ter apontado a arma para aquele garoto. Ô, não devia. Você tá afim de rachar essa grana ou não tá? Então cala a boca. Cala a boca! Porque você vai me fazer um favor. Eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. No ar, meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio épico. Este quem vos fala é Manuel Calaveira, meus caros internéticos, sim! E eu não estou aqui sozinho, está comigo aqui o Miotti. Fala, galera. Eu adoro os filmes do Nolan, mas os filmes do Tim Burton é o Batman moleque. E as concordâncias vai junto, mano. Essa é da poltrona. Essa é, presente. Eu adoro os Batman. Os Batman do Nala. Os Batman moleque, cara. O engraçado, sabe o que é? Eu arrumo tanto a vida desses dois aí com a concordância na edição que eles não falam nada. Ah, né? Tá, Miotti, realmente. Claro, pô. Você sabe como é que eu salvo a vida de vocês? Continua. Cara, mas isso daqui... Eu arrumo uma piada na edição. Se salvar na concordância nem fudendo. É. Eu gravo de novo. Todo mundo se lascou agora, velho. Miotti tem... Deixa eu explicar. Tem final da edição. Deixa eu explicar, internet. O Miotti tem uma lista com as, os... Tá conosco aqui também, Brunão. Mais previsível do que nunca. I'm Batman. É o que você falou? I'm Batman. Eu não entendi o que ele falou. Brunão, larga o cigarro, cara. Tá acabando com sua voz. É no terceiro corredor esquerda. Isso. Ah, internet, olha só, hoje nós temos um convidado que já esteve conosco aqui lá no Elo Perdido sobre o Cavaleiro das Trevas. Que puta que pariu, hein? Que programa. Falar pra vocês, se você não ouviu, escute aí Elo Perdido, Cavaleiro das Trevas, programa excelente. O Álvaro, Seja bem-vindo, meu querido. Oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria dizer uma coisa, viu? Antigamente o Batman comia bem melhor, porque eu vou dizer, essa Rachel aí do filme do Nolan não chegou perto aqui em Basker, não. De jeito nenhum. É verdade, era um cavalo. Deus do céu, olha, foi ela, depois a Michelle Pfeiffer, aí depois a ex-mulher lá do Tom Cruise, qual é o nome dela? Lourinha? Nicole Kidman. Putz, cara, o Batman tava comendo muito bem, cara. Meu Deus do céu, cara. Depois o Batman virou barangueiro, velho. Bate barangueiro. Está conosco aqui também o Vivacqua. I'm Fat Man. Cara, essa foi a frase que teve mais a ver em tudo, toda a apresentação agora. I'm Bacon Man. I don't feel my legs. I'm dying. Olha só, Interneticos, hoje nós estamos aqui para falar do filme que ressuscitou o Batman. Eu posso dizer dessa forma porque este filme ressuscitou o Batman. O Batman sério, não o Batman, aquele Batman gordo da série de televisão. Hoje nós vamos dar aquela destrinchada ao estilo Jurassic Cast. Vamos dar aquela sacaneada, porque o filme tem uma porrada de coisa pra sacanear, como sempre. E vamos também ver os aspectos do filme, um monte de coisa, ficha técnica, aquela putaria que vocês adoram ouvir. Nós voltamos logo após os reclames do Jaime. Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacatu, meu bem. Miote, diga. Quero contar uma coisa pra você. Vamos lá. Amor, vem cá. Deixa eu contar uma coisa pra você. A verdade, velho. Deixa eu ligar ali pro meu porteiro. Fagundes! A verdade, velho. Todo mundo tem que saber. Afinal de contas, o plot principal do Batman, do Tim Burton... É contar pra todo mundo, né, cara? Contar pra... Cara, é o segredo mais difícil de ser guardado na face da Terra. Isso. É isso, internet. Agora que vocês já sabem qual é o meu segredinho, agora a gente pode começar normalmente os recados da Jaideia. E olha que hoje tem recado, hein, bicho? Pra variar, porque agora eu tô vendo em preguete, então tô falando assim, pra variar, promocetas a dar com rodo, essa porra desse programa já virou uma quitanda há muito tempo. Então qual é a promoção que vocês dois inventaram dessa vez? Olha, nossos amigos da Taverna do Ogro Encantado ficaram sabendo que a gente ia falar sobre Batman de Tim Burton e falaram, bom, por que não presentear os nossos queridos ouvintes com um brinde temático do Batman, cara? Olha aí, bicho. E o que que eles ofereceram dessa vez, Miotti? São 4 Hot Wheels inspirados no desenho do Batman, aquele desenho antigo do Batman. E nos quadrinhos também, né, cara? E nos quadrinhos também, isso. E eu fiquei sabendo que é uma edição limitada, né? É exclusivo da Walmart Mattel. Olha aí, cara. Caraca. Porra, que maneiro. Olha só, pra vocês terem uma ideia, esse conjunto de 4 carrinhos é uma edição limitada e não custa menos de R$100, cara. É um presente, porra, acho que é o presente mais caro que a Taverna do Ogro Encantado deu pra gente. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês dois. Eu tô me desligando do site agora, tá? Porque... O velho, na boa, o Jurassic Cast é o podcast mais foda que tem. Isso aí já tá indiscutível. Eu também acho, cara. E olha só os prêmios que a gente dá, velho. E os prêmios que a gente dá e eu não posso participar, velho. Vocês estão vendo, ouvintes, a revolta do nosso host. Eu fico aqui matando, gravando até de madrugada, engordando, porque eu tô sentado nessa porra desse computador e eu não posso participar de uma promoção dessa. Então o que que o ouvinte tem que fazer pra ganhar esses carrinhos maravilhosos do Hot Wheels do Batman, Miotti? O ouvinte vai ter que escolher um nome pra nossa nova atração. Nova atração? Que nova atração? A nova atração que vai ser lançada daqui a uma semana. Olha. Será nosso programa de notícias e leitura de e-mails. Olha aí, cara. Vocês estão sabendo que já há algum tempo os reclames do Jaiminho deixaram de ser reclames e se tornaram recados do Jaiminho. Isso, exatamente. Uma versão resumida. E a gente prometeu que a gente não ia deixar o feedback dos nossos ouvintes simplesmente no limbo, né? Nós iríamos dar um programa especial pro Reclames do Jaiminho. Mas a gente não quer chamar de Reclames do Jaiminho, né? Afinal de contas, as coisas no Jaiminho são bem feitas. A gente Peraí. Você quer dizer que Reclames do Jaiminho é um título dado feito nas coxas, filha da puta? Não. É isso que você tá querendo dizer? Porque eu dei um apelido, aí você vai coisa baixa nas coxas? Coisa de trouxa. Eu só tô querendo dizer que o programa não vai ter o mesmo nome do que era o antigo, cara. Tem que ser uma coisa nova, tem que ser uma coisa diferente, uma coisa impactante. A gente pensou em 500 mil nomes, a verdade é essa, a gente pensou em 500 mil nomes, mas não conseguimos chegar num consenso. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que mandar um e-mail para jurassicast@gmail.com. Ah, não, mas tem que mandar e-mail, muito trabalho, meu irmão. Pelo amor de Deus, né, cara? Entra no teu e-mail, manda um e-mail, jurassicast@gmail.com. Então vai no site, vai lá no campo contato. Olha aí, aproveita que você já tá acessando o Jurassicast, vai no campo contato, acessa lá, preenche teus dados ali rapidinho, nome, e-mail e tal, e bota qual é a sugestão, sei lá, conversando com Calaveira, bate papo na caverna, toma no cumiote, enfim, se vira. Porra, essa eu gostei. No assunto você coloca promoção carrinho Hot Wheels do Batman. Agora, só um aviso, se a gente não achar nenhuma sugestão boa, a gente vai escolher um outro nome e esses carrinhos vão ser sorteados de novo, de outra forma, em outra promoção. Então é isso, deixa de ser um internético preguiçoso, entra logo lá no seu Apple device, sei lá, qualquer coisa que você usa pra entrar na internet, entra naquela lan house pra você ter a tua conta hackeada, todos os teus contatos receberam a foto de um homem pelado e todo mundo falava ele gay, muito foda, o Miotti passou por isso, né, mesmo? Foi. Valeu. Foi, se foi mesmo. Não, foi mesmo, não foi mesmo? Não, foi foda. Depois conta a história. Sério mesmo, velho? Sério, foi foda. Depois a gente descobriu que não era um hacker, era um Miotti. Não. Ele se arrependeu. Foi foda. Depois conta a história, foi foda. Eu perdi amigo com isso, viu? Depois conta. Foda. É sério, cara. Vamos explicar como é que vai funcionar o programa de e-mails? A gente não quer que seja um simples programa lendo e-mail. Ah, vamos ler e-mail, que a gente sabe que nem todo mundo gosta de escutar. Então o que a gente vai fazer? Vai ser um papo descontraído, tipo um papo de bar, assim, nesse esquema Jurassic Cast maluco. Vai ter uma leve pauta pra gente poder se orientar, porque senão a gente vai ficar repetindo o assunto. Mas vocês vão ver a essência do Calaveira, Brunão e Miotti conversando fora do Jurassic Cast. Nós vamos comentar notícias do mês, né? Vai voltar as musiquinhas também. Vamos voltar com as musiquinhas que muita gente gostava, das palhaçadas que a gente fazia. Nós vamos fazer indicações, cada um vai indicar uma coisa que gosta. E no final do programa, a gente vai separar um pedaço para ler os e-mails. Então, por exemplo, se você não gosta também da leitura de e-mails, você vai poder baixar esse programa, vai ouvir a primeira parte dele inteira. E quando chegar nos e-mails, você desliga e vai fazer, sei lá, o seu miojo. Vai reclamar da vida no Twitter. Isso. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacaru, meu bem. E olha só que coisa interessante. Você aí de São Paulo, Grande São Paulo, Osasco, Itanhanhém, cidade mais engraçada do Brasil, você vai poder ter a oportunidade que de poucos mortais. Qual é essa oportunidade, pessoal? De ir conhecer, ver pessoalmente a moto que foi usada nos filmes do Batman, cara. Aquela moto Batpod. Porra, bicho, a Warner trouxe pro Brasil pra divulgar o Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, velho. Então, ó, não perca. A jornada já começou. Desde o dia 15, ela já tá rodando pelos shoppings aí de São Paulo. Tava no Shopping Marketplace até o dia 17 de julho. Depois vai pro Shopping JK Iguatemi de 18 a 20 de julho. E no Shopping Iguatemi nos dias 21, 22 e 23 de julho. Se você não sabe onde fica esses shoppings, meu irmão, maps.google.com. Não vai perder essa chance, hein, moleque? É a moto do filme, né? É a moto do filme. É a moto do filme. Vai estar cheirando a diesel, velho. É a parada do filme, velho. Olha só que foda, cara. Se você for mandar pra gente foto, vídeo, a gente publica no Jurassic Cast. É, isso mesmo. Mas manda uma foto sensual. E manda o vídeo pelo YouTube. Vamos nessa. Feira da fruta, ei. Feira da fruta, feira da fruta. Beleza, Podosfera estivemos eu e Brunão. Infelizmente o Miotti não pôde ir porque tava trabalhando, né, Miotti? Foi. Tava na labuta, né? Tava filmando, né, Miotti? Tá filmando. Filme pornô é foda. Então estamos eu e Brunão lá no PirataCast 39 Tecla SAP, é o nome do programa. Nós estamos falando lá sobre dublagem versus legendagem, né? Quais os filmes que a gente só consegue ver dublado e tal. Foi um bate-papo interessante, bem bacana. O pessoal do PirataCast é gente boa demais. Inclusive tem um, eu acho que é o Esquilo, se eu errei, enfim. Mas, cara, o Esquilo podia dublar o Salsicha, velho, que ele tem a voz igual do Salsicha. Ah, Esquilo, não sei o que. Olha, meu filho. Inclusive, acho que tem alguma promoçãozinha rolando lá de coisa bacana, né? Então, vale a pena. PirataCast 39, acessa aí, clica no post e seja feliz. Envolve distribuição digital, só falo isso. Olha aí. Morango e banana. Só não tinha jaca do meu bem. Eu estive lá no Cidade Gamer 57 falando sobre Tartarugas Ninja no videogame, cara. Então a gente fez um apanhado geral de todos os maiores e melhores jogos da Tartaruga Ninja, desde lá do Nintendinho 8-bits até as gerações atuais, Xbox 360, PlayStation 3. Muito divertido o papo, muito gostoso de escutar também. Então confira lá, Cidade Gamer 57, Tartarugas Ninja. E antes de voltarmos para o maravilhoso mundo de Tim Burton e Batman e Jack Nicholson se perfazendo, uma última promoção, mais uma promoção, cara. Porra, mas de novo, mas pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Chegou aqui de última hora a promoção, essa em conjunto com o pessoal do PirataCast. Agora é um senhor prêmio, viu? Olha o prêmio que é, cara. Um voucher de 6 meses grátis da Netflix, meu irmão. Cara, eu vou explicar pra você, cara, ouvinte pentelho do Twitter. Se você já é um assinante do Netflix, ótimo, você já ganhou o seu mês grátis, você tá pagando aí a sua irrisória, que na boa, irrisória, mensalidade de R$15 pra ter aquela infinidade de programa e diversão. Você coloca o voucher, você não paga pelos próximos 6 meses, porque é um voucher que te dá acesso a 6 meses de programação de graça. Não é aquela coisa 50% de desconto, não, é de graça, você não paga nada. Ilimitado, não é assim, ah, é 10 minutos por dia. Não, meu irmão, se você quiser ficar, botar o soro na veia e ficar só sentado assistindo televisão, tu pode, bicho. E olha só, se você não conhece a Netflix, você tá sendo muito trouxa, porque é um serviço muito excelente. Cara, é um serviço, eu já falei isso em off e eu faço questão de falar isso no ar. Eu tenho vontade de dar um abraço em alguém da Netflix toda vez que eu ligo ela no iPad. Cara, assistir Netflix no iPad, no iPhone, no computador, no Xbox ou no PlayStation 3 é uma experiência ímpar. É muito gostoso, é muito bom. Ela funciona muito bem. Eles agora estão colocando, olha só que foda, eles estão colocando agora filmes em som 5.1. Cara, vocês sabiam disso? Eu sabia. Eu tomei um susto outro dia que eu liguei aqui pra ver um filme, tava lá 5.1 e vem 5.1, porque eu tenho home theater aqui em casa e o negócio vem em 5.1 mesmo. Olha só, velho. Não, excelente, cara. Eu assino Netflix já tem, acho que 6 meses por aí. E, cara, eu tô satisfeitíssimo. Não, ainda vai ver os filmes que a gente fala aqui. Exato, muitos dos filmes que a gente fala aqui estão lá, cara. Como é que a pessoa faz pra ganhar esse negócio, cara? Que até agora a gente não falou. Você vai ter que fazer só algumas coisinhas. Vai ter que colocar a frase que tá aí no post, exatamente como está no post, tá? Concorra você também a 6 meses grátis de Netflix, ouvindo arroba JurassicCast e o arroba PirataCast. E o link que está aí também. Tem que ser exatamente como está. Você vai pegar essa frase e vai jogar na sua rede social, cara. Joga no Twitter, joga no Facebook. Ah, mas eu não tenho Twitter, não tenho Facebook. Meu irmão, então não participa. Todo mundo tem essa merda, até minha mãe tem Twitter, velho. Tem um Twitter, tem uma conta no Facebook, participa. Twitta isso, bota no Facebook, compartilha, espalha essa merda, fala pra todo mundo, porque a gente vai sortear, cara. Vai ser sorteio pelo sorteio.me. Corre, porque o tempo é curto. Essa promoção só é válida pelas próximas 2 semanas. O resultado sai no JurassicCast do dia 30 de julho. Então é isso, internet. Que os fiquem agora com a M. Batman, acredite se quiser. Não é assim, é I'm Batman, acredite se quiser. Você tá por fora, é assim. Acredite se quiser. Que tá excelente. Cara, tá muito engraçado esse programa. Tá muito foda. Um beijo. 26 de outubro de 1989 é a data e o ano de lançamento do Batman. No Brasil. Ele estreou nos Estados Unidos em 1º de janeiro de 80, e aí ele chegou no Brasil em 26 de outubro de 89, não é isso? Não, você tá louco. Porque o hiato entre o lançamento dos filmes daquela época era foda, bicho. Não era tão foda assim não, cara. A gente viaja, assistiu... Não. É, foi no ano que estreou Superman 3 aqui. Não, esse filme, ele foi lançado em 89 aqui no Brasil, com o título de Batman. Foi a revitalização, assim, o ressurgimento, o ressuscitamento do Homem-Morcego nos cinemas. E a volta dos quadrinhos do cinema. Não, e o Super-Homem, cara? Não, a volta, depois do Super-Homem, tem muito tempo. 10 anos depois. Isso, 10 anos depois, praticamente. Pois é, porra. Praticamente é que conseguiram ressuscitar os filmes de quadrinhos nos cinemas, assim, de heróis em quadrinhos no cinema. Uma coisa que é interessante saber também é que 1989 marcou o cinquentenário da criação do Batman. Então, é verdade. Também tinha todo esse simbolismo de ser o ano dos 50 anos do personagem. Personagem criado pelo Betinho Bengala. Uhum. Betinho Bengala. Betinho Bengala. Bob Kane. Caralho, Betinho Bengala, velho. Nunca tinha ouvido falar disso. Cara, a gente tem que criar jargão pra você fazer camiseta, né, velho? Betinho Bengala. Que, inclusive, o Betinho Bengala, ele supervisionou algumas coisas do filme. Inclusive, ele ia fazer uma cameo, né? Uma apresentação, uma participaçãozinha, uma ponta no filme. Mas ele ficou doente na semana que ia fazer. E acabou que o Tim Burton cagou pra ele, não remarcou a participação do cara. Ele indiretamente aparece no filme porque tem uma cena em que o repórter chega na redação, o Alexander Knox, e vem um cara e dá uma gozada nele, do negócio do morcego e tal, e mostra pra ele um desenho do Homem-Morcego. Vocês lembram dessa cena? Sim. Um morcego todo tosco, de terninho e tal. Isso. Quem fez esse desenho foi o Bob Kane, e tá assinado lá, se você der uma parada na cena e olhar com atenção, tem a assinatura dele, Bob Kane, do jeito que ele assinava nos quadrinhos do Batman. Olha só, cara, coisa interessante. E vale lembrar que o diretor Tim Burton já falou em entrevistas, e não uma vez só, que nunca leu um quadrinho, abomina essa arte e diz que nunca lerá. Então, assim, esse tipo de coisa, eu tava vendo o filme hoje com o Álvaro e a gente chegou à conclusão que esse filme tem chance de não ter sido dirigido pelo Tim Burton. Tanta coisa boa que a gente achou de quadrinhos dentro do filme. O filme foi orçado em 35 milhões de dólares e, pasmem, teve a bilheteria mundial arrecadada em 411 milhões de dólares. Não é nenhuma surpresa pra gente que vive essa época, né, pessoal? Porque eu me lembro que na época que foi lançado o filme do Batman, eu lembro que no colégio todo mundo falava desse negócio, falava dele quando ele falava pro carro se blindar todo mundo, ai meu Deus, ele falou quase que você nem vê a mão dele e tal, que não sei o quê. E ninguém perdia tempo prestando atenção no fato de que Michael Keaton tinha 1,50m. Né? É, a Kim Basinger bate nele, cara. É maior que ele. Ele vai conversar com a Kim Basinger, ele tem que conversar longe, porque senão ele fica com a boca no peito dela, né? De novo, eu acho que ele não deveria conversar longe. Se for pegar pelo seu argumento, eu acho que ele deveria ficar perto. Ah, mas ela a boca não bate no peito da Kim Basinger, cara. Por que sair de lá? Ah, mas ela não gostava, né? Mas só uma curiosidade a mais pela bilheteria, ele foi o primeiro filme, em uma semana de exibição, passar os 100 milhões de dólares. Esse filme também foi marcado pela quantia que arrecadou só com marketing. Cara, eu não sei se vocês lembram, em 1989, aqui já chegava pouco disso, mas eu me lembro de ter muita coisa na rua de Batman. Era fantasia do Batman, bonequinho. Naquele tempo tinha muito decalque de vidro de carro do Batman, de tudo. No tempo que as pessoas ainda colocavam isso no vidro do carro. Tinha isso. Muito de todo tipo, eu lembro. Meu pai colocou lá no carro da gente também. Se fosse os dias de hoje, ia ter no carro, né? Tipo, os dois pais mortos e a criança chorando e o comissário do lado, assim, né? Gente, álbum de figurinhas de um filme também. Nossa, tinha. Tinha o papercraft da nave dele, do Batmóvel. Não, fez muito sucesso mesmo esse filme. Foi um tapa na cara de toda a indústria do cinema e do público também, por várias razões. Primeiro, por conseguirem trazer o Batman como um assunto sério de novo. Sério assim, né? Um filme de aventura e tal, mas enfim, não é aquele Batman gordo, retardado, homoerótico que é o da série do Adam West. A série do Adam West, que foi aquela clássica dos anos 60 que passava no SBT, que tem a nossa querida e inestimável Feira da Fruta como ícone hoje, quase realmente enterrou o Batman como um super-herói dark, porque a imagem que o público geral tinha do Batman era duplinha gay com o Robin naquela série, cara. Sim, verdade. Quem lia quadrinhos sabia que não era isso. Quem não lia, quem só via televisão, quem só ia ao cinema, imaginava o Batman aquele gordo retardado dançando Batuze. E aí o Tim Burton trouxe o Batman obscuro, todo de preto. Ah, não, ainda, tudo bem, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, por mais que se reclame de 1989 de ter sido o diretor Tim Burton, cara, pelo menos ele fez o favor de matar de vez, enterrar aquela imagem que a gente tinha de Batman fazendo troca-troca com o Robin na Batcaverna. Ele trouxe o Batman obscuro, uma Gotham City dark, gótica, do jeito que o Tim Burton gosta, né? Curioso é que o Tim Burton, quando ele foi escalado pra ser o diretor desse filme, ele só tinha dois filmes no currículo. Quais? O primeiro filme dele, que é Os Aventuras de Pee-wee Herman. Nossa, é uma comédia. Esse filme é muito ruim, velho. É uma comédia horrorosa. É ruim com força, cara. Puta, mas é ruim com força. Puta isso. Que pariu. É muito ruim. E o pior é que esse filme fez muito sucesso nos Estados Unidos. E também tinha um filme que esse sim foi um grande sucesso. E fez muito barulho, que era Os Fantasmas Se Divertem. Que é um filme legal. Que é com Michael Keaton. Mas que é essencialmente uma comédia, né? Ou seja, imagina o desespero dos fãs do Batman quando o neguinho anunciou que era o Tim Burton o diretor desse filme, cara. O neguinho falou, pronto, Adam West de novo fazendo troca-troca na Batcaverna com o Robin, cara. Vai ser camp, vai ser engraçaralho, vai ter o Coringa colorido, vai ter o Charada afetado, vai ter o Robin, né, velho? Que é o vai ter tudo, o Robin. Né? Vai entendeu? Ter o Chefe O'Hara. Vai ter o Chefe O'Hara. Chefe O'Hara, caralho. Vai ter velho. A tia Harriet, vai ter todo mundo. A tia Harriet, olha, o cara foi pesquisar aí pra achar o nome da velha. Por isso que ele fica caladinho. Quando ele fica caladinho assim, porque ele tá no Google. Imagina o susto das pessoas, de quem era fã de quadrinhos, quando foi anunciado quem ia ser o Batman, cara. Isso eu tenho que admitir que eu nunca entendi. Porque tá certo, ah, trabalhou com um cara no Fantasmas Se Divertem, beleza, tudo bem. Mas porra, o Michael Keaton, ele tem 1,60m, se eu não me engano, 1,55m, 55 não é não. Mas é 1,60m, 1,65m. E o Batman é um herói igual o Super-Homem, é um herói pra lá de 2 metros de altura. O problema é que, pro Tim Burton, era o Michael Keaton e pronto. Se ele quisesse que fosse o Adam West de novo, ia ser o Adam West de novo. Quando o Michael Keaton foi escalado, o próprio Bob Kane reclamou e a Warner recebeu cartas de protestos de 50 mil fãs do Batman, cara. E mesmo assim ela bancou o Michael Keaton. E outra, vocês sabem quais foram as pessoas que foram consideradas para fazer o Batman? Ah, são os atores da época, né? Alec Baldwin. É, só dava, esse daria dava um pra ser. Batman peludo, mas dava. Dava, né? É, dava Jeff Bridges. Ele já come aqui em Basker, né? Tinha comida lá antes. Já empurrava. Jeff Bridges. Jeff Bridges dava. Meu Deus. Emílio Esteves. Emílio Esteves tem um físico de jogador de porrinha, né, velho? Matthew Broderick. Não, imagina. É eu tô te falando, isso é cara. Isso é piada. Não, cara, eu tô te falando, velho. Isso é piada, velho. Não. Isso é piada. Kevin Costner, Tom Cruise. Olha esse, o mais absurdo de todos. Michael J. Fox. Não, mais absurdo seria você falar Morgan Freeman. Michael J. Fox tá de boa. Eu vou te falar que isso aí é normal, porque eram os atores de época, primeiro escalão da época, porra. Fala assim, velho, a gente tem quem aí em Hollywood hoje? Esse. Não é assim, Kevin Feige. Velho, cadê o Clint Eastwood na lista? Ia ser perfeito. Caralho, velho, imagina. Morgan Freeman, I am Batman. Peraí, vai lá, continua. Harrison Ford. Harrison Ford, Kevin Spacey, Robert Downey Jr. Piada, isso é piada, velho. Patrick Swayze. Patrick Swayze dava. Patrick Swayze já tinha um... Dennis Quaid também era galã. Kurt Russell de mullets, olha que legal. Kurt Russell é um péssimo ator, né, velho? Arnold Schwarzenegger. Cara, imagina o Batman do sotaque austríaco, velho. I am Batman. Tchau. Mel Gibson, louco. Imagina o Batman louco. Esse valia a pena. Esse tava dentro. É. Charlie Sheen. Ia cheirar o cenário todo. Bill Murray. Cara, eu imagino o Bill Murray, velho. Pierce Brosnan, Tom Selleck, Daniel Day-Lewis, Tom Hanks. Nossa, tudo a ver. Meu Deus do céu. Kevin Kline e, por final, Bruce Willis. Batman careca e canastrão, por que não? Puta merda, ia ser muito bom, velho. O que a gente tá pensando nos atores hoje em dia? O Brunão falou Mel Gibson louco. Não, não era. O Mel Gibson tava atuando na época. E o Bruce Willis era careca naquela época. No Duro de Matar 2 ele ainda tinha cabelo. E saiu depois do Batman. Ah, eu pois acho que teria sido ótimo. Você tem a lista aí de quem foi cotado pra fazer o Harvey Dent? Porque colocaram um c*** pra fazer o Harvey Dent e o personagem é branco, sabe? Caralho! Olha, nós queremos dizer que o Álvaro é um convidado. Este programa não reflete a opinião dos convidados. Gente, mas botaram um botaram um pra fazer uma... Não. Peraí. Quem vai falar qual é a etnia do Harvey Dent, o que posteriormente seria o Duas Caras, é Lucélia Santos. Qual a etnia de Harvey Dent? Negro! Negro! Muito bem, Lucélia. Obrigado, Lucélia. Tava com saudade de Lucélia. Tinha tempo que ela não tava aqui, né? Tinha tempo que Lucélia não aparecia. Ai, ai. Cara, eu vou falar pra você assim. Eu acho que, na minha opinião, é o que tinha. Porque ninguém deve ter aceitado o papel, cara. Porque é o Billy Dee Williams, tá, pessoal? Pra quem não tá ligando o nome à pessoa. Que é conhecido notoriamente pelo papel dele como... O único negro da galáxia. O único negro da galáxia, que é o Lando Calrissian. Isso. Tá com uma cara de Lando Calrissian no filme, velho. Não, de bigode, velho. De bigode. Velho, de bigodinho. Porque cabelo... Harvey Dent de bigode, cara. Só faltou a capa, cara. É, cara, eu acho que tinha, velho. É o que tinha. Mas o engraçado é que, assim, ele fez um acordo comercial com a Warner dizendo que se o Harvey Dent surgisse em outros filmes como vilão, ele seria chamado pra ser o vilão. Mas eu acho que a Warner ficou com tanta raiva dele que preferiu pagar a multa e deixar ele em casa e chamaram o Tommy Lee Jones pra ser o vilão do Harvey Dent. Eu jurava que ele era o prefeito porque não entrava na minha cabeça. A gente acabou de ver o filme. Eu... Álvaro, o Lando Calrissian é o prefeito? Ele não, velho. É o Harvey Dent. Aí eu olhei. Álvaro, o Lando Calrissian é o prefeito? De novo. Álvaro, o Billy Dee Williams tá fazendo papel de quem nessa foto? Cara. Harvey Dent. Eu falei, não, de novo, Álvaro, vamos lá. Tá falando do rei do crime que pode ser feito por um cara de um jeito. Velho. Como é assim, que vai ficar a cara desse cara dividido em dois? Como a fêmea do filme, a gente tem aqui em Basinger que tava uma cavala, eu vou reiterar, uma cavala no filme na época. A bicha tava toda encorpada, toda trabalhada na curva. Tava gostosa aqui em Pace, não tava, velho? Ah, oh, meu Deus do céu. Nada muito revelador nela, era uma mulher de classes. Tem uma cena que ela vai no jantar, ela tá com vestido de gala, uma roupa por baixo e gola rolê. Eu falei, é a orelha mais sensual que eu já vi, porque ela não mostrava nada. Nada revelador. Quando o repórter dela chega... já é um tesão, cara. Sim, não, mas se liga, nada revelador. Quando o repórter chega lá no... Planeta Diário de Gotham, né? A primeira parte do corpo dela que mostra são as pernas em cima da mesa, assim. O cara assim, alô, pernas. É, não, é verdade. E ela é super conservadora ao ponto de sair pra ir jantar na casa do milionário, virar e falar, eu estou de pilequinho. E dá pra ele na escada. Ele vira e fala assim, você toma remédio? Ela, tomo. Vai, pode empurrar com tudo. Tomo. Era o cacete que tomava, velho. A mulher tava doida pra pegar a barriga. Doida. Aí ele já virou pro lado assim, tchim, Alfred, ela toma um remédio. Aí o Alfred, as duas últimas também tomavam, né? Tanto quarto, tanta coisa, um bilionário. Ele vai trepar na escada, velho. Não importa o quanto você seja rico, cara. Limpar carpete é uma tarefa nem bilionário dá conta. É, mas quem faz é o Alfred, cara. E depois vai dormir na garagem. Kim Basinger aceitou o papel de Vicky Vale um dia antes do início das filmagens. Quem ia interpretar a Vicky Vale era a Shan Yang, cara, que a gente conhece mais notoriamente aí como a replicante do Blade Runner, né? Não cabia, não. Não, mas ela já tava fazendo pré-cenas e tal, e ensaiando, não sei o quê, e parece que ela sofreu um acidente no meio da produção e não pôde assumir o papel, e de última hora, inclusive, o Tim Burton conversou com o Michael Keaton perguntando se ele não achava que a namorada dele na época não poderia assumir o papel. Alguém sabe aqui quem era a namorada dele na época? Billy Dee Williams. Ele gostava das morenas. Ele pegava na época a Michelle Pfeiffer, cara. Putz. E no Batman Retorno, ele pegava ela ainda? Não descobri, mas eu acho que não. Mas de qualquer maneira, se ele não pegava ela, eu tô gostando desse cara, viu? Ele disse que achava que ia ficar meio esquisito se fosse a Michelle Pfeiffer, e aí alguém sugeriu Kim Basinger e botaram ela no papel. E ela tem uma outra curiosidade: ela grita 23 vezes durante o filme. Ela grita como ninguém, né, cara? Mas é isso aí, a Sean Young era Vicky Vale e ela perdeu o papel porque se machucou. Parece que quebrou algum osso, uma bacia, sei lá o que foi. Quebrou a cara, velho, no meio. Quebrou a dignidade. Perdeu a dignidade, e aí quem assumiu foi Kim Basinger, para a nossa alegria. E a Kim Basinger, que o Calaveira falou que ela tava a cavalo nesse filme, então veja dois filmes pra saber o que, ela é a cavala mesmo. É 9 Semanas e Meia de Amor e O Mundo Proibido. Outro filme que é foda dela, cara, que ela já tá até mais velha, assim, já tá mais milf, mas ainda é foda, é... Los Angeles, Cidade Proibida. Puta merda, ela faz uma prostituta, cara, que é... Cara, parabéns. E o vilão, como todo mundo já tá careca de saber, é o Jack Nicholson no papel do Coringa. O é que o Coringa foi... no papel do Jack Nicholson, né, cara? Porque o Jack Nicholson é o Jack Nicholson em todo filme, né? Ele é da mesma escola, assim, do Sean Connery, não precisa atuar. É, da Michelle Rodrigues e do Vin Diesel. Não foi uma tarefa fácil trazer o Jack Nicholson pro elenco, né? Porque primeiro que ele pediu um cachê absurdo, a gente não tem os dados do preço, mas foi assim, foi um valor bem exorbitante, e ele ainda fez algumas exigências, como por exemplo, o fato de qualquer merchandising que fosse feita com a cara do Coringa do filme do Batman do Tim Burton, o dinheiro seria revertido pra ele, e aqui a cláusula de contrato que eu achei a mais divertida de todas. Ele obrigou o Tim Burton a andar de cavalo, velho, sendo que o Tim Burton... Cara, que filho da puta, né, velho? E o Tim... Sendo que o Tim Burton tem fobia de cavalos. Ele não se aproxima de um cavalo. Mas ele falou que só aceitaria participar do filme nessas condições. Cara, o que que se pode pensar de um sujeito que faz esse tipo de exigência? Eu pensaria, filho da puta, mas eu acertei. Porque, velho, o cara é o Coringa. Sobre a questão do marketing, o cara foi muito esperto, cara. Foi muito sagaz. Sabe quanto que ele ganhou só com o marketing do filme? $60 milhões. Só com o marketing... Da parte da venda das coisas do Coringa, ele ganhou $60 milhões. Tem muita gente que fala que ele é um Coringa melhor do que o Heath Ledger. Eu acho o Heath Ledger bem melhor. Depende do tipo de Coringa, né? Como assim, meu? Ele é um Coringa mais crachado, mais palhaço. O Heath Ledger não, é o mais sério. É mais psicopata, né? Eu posso estar falando besteira. Talvez o Álvaro, que consegue fazer uma análise melhor, possa dizer se eu tô certo ou não. Até no cinema, antes, pra definir, existem dois Coringas. O Coringa antes da piada mortal. Tal do Alan Moore e o Coringa depois. Coringa da Piada Mortal é o Coringa que vai ao extremo. Porque até quando ele matou o Robin, foi uma sucessão de coisa. Amarrou ele numa bomba, a bomba explodiu e depois deu pé de cabra nele e o Robin tava inteiro nos braços do Batman. Então você fica assim, afinal de contas, o que aconteceu? O Coringa matou, foi a bomba ou foi o pé de cabra? Aí você fica assim, mas no Alan Moore ele mostra o Coringa que é psicopata e mal. Então parece o Jack Nicholson, que é aquele cara fulião que chega de camiseta de turista pra assassinar a Bárbara Gordon e estuprar o comissário Gordon. É desse nível. Já o Heath Ledger é o Coringa mais elaborado, já é o Coringa, eu sempre tenho um plano e eu conheço meu inimigo. É justamente o que o Miotti falou, depende do Coringa. Se for uma coisa muito posterior à piada do Alan Moore, eu, Carlos Vivacqua, acho que o Coringa do Jack Nicholson não é melhor. Agora, se for antes, porque até então a gente não tinha visto um psicopata do tipo, me dá arma, pá, ele mata o Bob. Do nada ele faz isso. A gente não tinha visto o Coringa ser tão rápido nas decisões loucas dele, né? A grande questão que acontece é o seguinte. O Coringa do Jack Nicholson, ele é o Coringa palhaço do crime clássico da criação primordial do... Eu vou esquecer o nome do cara que criou o Coringa. Mas da primeira aparição do Coringa, ele era o cara meio galhofa, sabe? Aquele negócio mais, assim, espalhafatoso, digamos assim. Que tem um toque de loucura do Coringa, que é aquele... que a gente já conhece. Já o Heath Ledger, quando trouxe o Coringa Dark Knight, ele já é aquele psicopata maluco que te dá medo, cara. Porque você não sabe o que, que o cara pode fazer. Ele pode estar conversando aqui com você, daqui a pouco ele enfia um lápis no seu olho. eles são a mesma coisa. A diferença é que do Heath Ledger, ele é o personagem, ele foi mais trabalhado, o personagem foi mais evoluído. Porque se você pegar esse, depois desse filme, aconteceu muita coisa do Batman, sabe? O Batman cresceu muito na mídia e os personagens deles passaram a ser melhor explorados. Eu acho que eles são simplesmente a mesma coisa, só que o do Heath Ledger, a imagem dele é mais bem trabalhada, sabe? Ele é mais shakespeariano, sabe? Se você pegar o do Heath Ledger, ele consegue transmitir mais essa imagem de psicopata, assim, porque ele tem aquele jeito meio econoplasta, sabe? Parecendo Hamlet. Ele fala, falando aqueles... fazendo assim com a boca e gesticulando e balançando. Ele usa mais teatro. Por exemplo, aquela hora que ele pega a Rachel, quando ele fala pra ela assim, ah, você quer saber como é que eu ganhei essa cicatriz? Ele coloca a faca na boca dela e começa a puxar a faca pro canto da boca. Todo mundo na hora sentiu agonia, como se sentisse aquela lâmina na própria boca, sabe? Eu acho que o personagem ele é mais bem elaborado, porque ele usa mais teatro. É, tem isso também. Agora, é aquele negócio, o Coringa do Jack Nicholson, ele é mais galhofeiro, né? Ele é muito palhação. Você consegue ter um certo receio dele, porque você sabe que ele é imprevisível, você sabe que ele vai te matar, vai arrancar seus olhos, mas ele ainda é muito palhaço, né? Ele é mais doido de tique nervoso, sabe? Você tem um doido de psicopata, é o que mata, e tem um de tique nervoso, que é aquele que fica andando na rua, falando sozinho, dando tapa no ar. Esse é mais o Jack Nicholson. Ele dança, sabe? Ele faz palhaçada. Entendeu? Você não vê o Heath Ledger fazendo isso. Vocês não acham que o Jack Nicholson perdeu um pouco a mão na questão das palhaçadas do Coringa? Porque eu acho que chega uma hora que ele fica meio babaquinho. Meio babacão. Meio bobo. Ele perdeu completamente, cara. Eu acho que isso é coisa de direção. Porque vocês mesmos já disseram, o Tim Burton nunca leu o quadrinho, cara. Isso. Ele falou assim, é um palhaço. É um palhaço que mata. É o bicho, bom, um palhaço que mata. Então vamos fazer o Jack Nicholson sair batendo as asas que nem uma mariposa e fazendo... Cara, entendeu? Eu ia falar exatamente dessa cena. Porque essa cena foi a que mais que essa cena lembrou? Essa cena se repetiu em um filme do Batman. O Duas Caras do Tommy Lee Jones. É a mesma coisa, é essa cena. É falta de como conduzir o personagem ali, sabe? Deixou o cara solto demais, e foi empolgando aquilo ali, sabe? Ninguém colocou limite. A impressão que me dá hoje é que o Jack Nicholson, só algumas cenas, estava meio perdido. Vocês não têm essa impressão, não? Eu não acho que ele tava meio perdido, eu acho que ele tava solto demais. Não, assim, ele não foi orientado. Ele não sabia o que fazer. Eu entendi o que o Calaveiro falou. Ele tava solto, sem saber o que fazer. Vou usar isso. Continua, Jack, tá demais. Eu acho que foi mais ou menos isso. Pra gente, hoje, vendo de fora, a cena tá meio tosca, mas em outro momento, a cena parece... Pro Tim Burton devia estar... Isso, me dá tudo, vai, me mostra tudo que você tem pra me mostrar. E ele manteve a cena. É, mas como o próprio Calaveira aí já falou, o Tim Burton nunca leu um quadrinho na vida. Então ele realmente achava que o Coringa era aquilo, entendeu? O palhaço, bufão e menos tenebroso, né? Porque hoje, cara, você tem medo do Coringa. Hoje, cara, a imagem que a gente tem do Heath Ledger, ou até mesmo do próprio Mark Hamill, cara, pela atuação dele nos videogames recentes aí do Arkham City... Na série animada, eu acho o Coringa da série animada de dar medo, cara. Pois é, cara, dá medo. O próprio Coringa do Heath Ledger, eu tive muito medo dele, sacou? E o do Jack Nicholson, hoje eu não sinto mais tanto medo, sabe? É só um velho com um sorriso na cara que toma porrada do Michael Keaton, velho. Aquela cena da cirurgia, quando ele pede o espelho, aquela cena é demais, lindo. Cara. É uma cena de loucura no ar, sabe? Eu acho que ela é a melhor cena do filme. Se brincar, eu acho ela a melhor cena de todos os filmes do Batman. Aquela cena é o Coringa puro. É o Coringa acordando, despertando ali pra loucura, ali naquele momento. Que ele sai com aquela gargalhada. E a gargalhada do Jack Nicholson, bem ou mal, ela foi bem feita, né? Ele gargalha muito bem, assim, por assim dizer. Parece uma coisa idiota de se dizer, mas o Coringa é conhecido pelo gargalhar, pela risada dele. Aquela cena ali é o Coringa muito bem retratado. Mas depois a coisa descamba. Descamba mesmo. Descamba, não fica, sei lá, não me convence que aquele cara, exemplo, é um psicopata, né? Eu vou te falar que eu sinto mais medo do Jack Nicholson no papel do Coringa quando ele tá antes de virar Coringa. Concordo. Do que depois Jack de virar Napier, Coringa. Né? Jack Napier. Ele tá muito escroto, cara. Sabe quando que eu sinto medo do personagem dele? É no sonho do Bruce, quando o Bruce lembra do matando os pais dele, que aparece outro ator fazendo o Jack Napier mais novo, e o bicho aparece assim, porque aquilo ali é uma imagem meio deturpada, porque é a lembrança do Bruce traumatizado. E aí aparece um cara mais novo, mais magro, fazendo Jack Nicholson, e o cara com o cabelo lambido pra trás de gel, as sobrancelhas pra cima, e um sorriso de louco no rosto. A cara de louco, né? Nossa, é o diabo em pessoa, aquele cara. Ah, sim, aquele cara podia ter sido o Coringa, né? Podia ter sido o Coringa. Eu acho que teria sido um excelente Coringa, aquele cara. Eu também acho. O Batman não é conhecido. Alguns bandidos escutaram os rumores de que existe um cara vestido de morcego que é sobre-humano, etc, etc. Até então, não existe justificativa pra temer ou saber quem é o Batman. E o Jack Napier, que é o nome do Jack Nicholson, porque eu acho que nem nome ele queria mudar, né? Fala, não quero nem aprender um nome desse personagem. Bota o nome dele de Jack, porque aí vocês falam Jack, eu entro no personagem e concordo com vocês. Na verdade, Jack. Não é por isso não, né? Na verdade, o nome do personagem não é por isso não. O nome do personagem é Jack, porque o Chrisson, ele era o rei do crime. E o Jack Nicholson, o Jack Napier, era o valete, era o Jack. Depois ele evolui e ressurge como Coringa, ele mata o rei e ele vira o Coringa do crime. Ele vira o Joker, né? É, isso aí tem a ver com baralho. Era o Jack porque ele era o valete, era o Jack. Ah, mas coisa interessante. O Jota do baralho quer dizer valete. Eu sou o Coringa, o The Joker. E aí, tanto que o Christian fala pra ele: ah, é você, Jack? Não, sou o Coringa. Quando ele mata ele, assim, ele diz assim: eu não sou mais o valete, agora eu sou o Coringa. E mata Caraca, o rei. Caraca, que foda isso aí, cara. Mata o rei do crime, não. Mata o apresentador, acredite se quiser, né? É o apresentador. Eu sabia! Eu sabia. A gente conhecia esse cara de algum lugar, velho. Cara, é o Jaca Paladium. É isso. É o Jack Palance, é ele cara, mesmo. Cara, o Jack Palance, naquela época, ele já era muito famoso pelo Acredite Se Quiser. Ele era escrotíssimo, cara. Tem uma história da produção do filme que o Tim Burton, cara, tinha dois filmes, né? E o Jack Palance já tinha 500 anos. Caraca! E aí, cara, eles estavam fazendo uma cena e o Tim Burton não gostava. E mandando repetir. E aí o Jack Palance vira pra ele e fala, cara... Que merda. Eu tenho 50 filmes no currículo. Virou pro Tim Burton e falou assim: quantos filmes você tem no currículo? O Tim Burton fez a cena, filmou e nunca mais falou com o Jack Palance, cara. Cara, eu nunca levei o Jack Palance a sério como vilão do filme do Batman, sabia? Porque eu já assistia na época o Acredite Se Quiser, velho. E não tinha como, sacou? Não tinha como aquele velho que ria pras paredes. Porque o Jack Palance tem uma coisa que ele ria pra nada, né? Ele tava sério e tava rindo. Pior é o Jack Palance tem uma hora que ele vai conversar com o Jack Napier, né? Vai conversar com o Jack Nichols. E ele pega o Jack Nichols e fica assim: pois você é o meu número 2. É. Eu não sei o que é. Cara, ele tá muito louco, cara. Ele tá muito louco. Ele fica assim: e você? E ele fica alisando o braço do Jack Nicholson, assim. Não sei se vocês lembram dessa cena. Sim, eu tô ligado. Só que tem uma parada legal. Tá uma funinha aquilo. Cara, velho. Parece que ele vai dar um beijão de língua no Jack Nicholson. Essa cena é muito escrota, que ele fica, tipo, pegando no umbrinho dele, assim. Mas, na verdade, aquilo ali é porque ele já sabia que o Jack Nicholson tava comendo a mulher dele. Ele tava era puto com o cara. Não, mas quer ver uma parada legal? Quando o Coringa mata aquele cara lá com um aperto de mão, ele chama o Bob lá. Bob, você, Bob. Isso, ele faz igual, você é o meu número 2. Aí depois o Bob sai, coloca o óculos, o Bob, ok, chefe. O bicho dá uma olhada pra câmera, coloca um óculos preto e sai. Aí o Coringa fica meio sozinho assim. Número 2. É você, Torrão de Açúcar? Droga, quem é você? Sou eu, Torrão de Açúcar. Jack! Oh, graças a Deus você está vivo. Eu ouvi dizer que estava... Frito! Foi isso que você ouviu. Você me traiu por causa de uma mulher. Uma mulher! Você deve ser louco. Nem tente. Escute, a sua vida não vai valer nada. Eu já morri uma vez. Isso liberta a gente. Você devia pensar nela como uma terapia. Jack, Ouça, quem sabe a gente entra num acordo. Jack morreu, meu amigo. Você pode me chamar Coringa. Como pode ver, eu fiquei mais feliz. Mas que dia. Falar do maior sleeper talent de todos os filmes. O cara foi subestimado, subutilizado. A gente tá falando do maior capanga de todos os tempos, o Bob. Gente, na boa, eu já fiz 3 cursos de fotografia, eu não consigo tirar fotos daquele nível que o Bob tira, velho. Ele bateu uma foto do Harry Potter que parecia uma mugshot de book de modelo, velho. Ele, aqui as fotos, chefe. Miote, você tirava foto de casamento de modelo. Não dá trabalho fazer aquilo? E o cara fez escondido atrás de uma pilastra. A foto parecia de book. É mesmo. Espécie. E é ele mesmo. de óculos escuro, óculos saco. Uma câmera que eu nunca vi na vida, vai ver que é a câmera. Ah, quer, né? quer ver outra coisa que eu acho foda dele? A Kim Basinger olha pra direita e tira a foto dela. Quando ele entrega a foto pro Coringa, ela tá olhando pra esquerda, cara. O cara é muito bom, bicho. Cara, tirou a foto do espelho, né, velho? Que ela tava, né? Cara. É um show de canastrice, velho. Principalmente aqueles capangas do Coringa, velho. O que, que é aquela cena quando o Coringa invade o museu, velho? Que começa a vir dançando. Aí vem o Sargento Pincel com um bigodão, tipo machete atrás, assim, balançando os ombrinhos. Não, cara, onde é que o Coringa arrumou esses capanga, né, bicho? Porque ele era o Jack Napier. Ah. Aí ele caiu na tina de ácido. E aí só sobrou o Bob, que era amigo dele. E ele, quando ele sai da tina de ácido, Bob, chame a galera. E aí o Bob, cara, vai recrutar esses caras. Aonde, velho? No circo, cara? Não, e olha como é que eles anarquizam o museu, velho. Começa a jogar tinta nas telas. Vai tacar fogo naquela merda. Vai ver. Entra um cara com o bigodão do Hulk Hogan segurando um estéreo de cassete. Aí entra outro segurando um cacho de sal, cara, com 3 velas. Ao som de Prince. Tinha um deles que parecia um tiozão, né, cara? Aí vamos anarquizar. Aí ele vira pros capangas e fala assim: aí, pessoal, vamos agora mostrar o que é arte. Aí os caras... Aí, tipo assim, sai todo mundo dando pincelada de tinta guache no quadro. Derruba derruba a estátua de bronze, que não vai fazer nada com a estátua. Coisa que me incomodou muito, que eu tava falando com o Álvaro, o Batman é muito devagar, velho. A cena do museu é de dar risada. Não por causa da limitação do Batman, eu tô falando, o cara tira a tirolesa, beleza, é massa, a tirolesa abre, ela leva um tempo demorado pra abrir, mas é massa, porque tem um efeito, todo mundo fica olhando. E aí ele, se segure. Cara, é sério, leva 4 segundos pro Batman do chão, tá na altura que a tirolesa vai, e ele vai, tipo, bondinho no pão de açúcar, velho. Fica todo mundo olhando, o Batman sobe assim a 1 por hora. Fica todo mundo olhando, oh meu Deus, para onde ele vai? Gente, dá pra parar ele ainda. Ele ainda tá cara, aqui. Cara, um tiro, gente. Velho, um tiro, na cabeça da mulher. Acabou. Eu acho que esse filme tem um monte de inconsistências, sabe, no roteiro que eu acho muito nada a ver. Por exemplo, nesse começo do filme, quando começa lá com a família saindo do cinema e tá saindo até do Teatro Monarca, que foi o cinema onde o Bruce assistiu os filmes com os pais antes dos pais morrerem, e aí eles entram atrás do Teatro Monarca e eles são assaltados. Assim, quando eu assisti o filme no começo, eu achava até que fossem os pais do Bruce, mas não eram, né? Só que qual é o lance? O Batman tá observando lá em cima e ele não ataca os criminosos pra salvar o casal e impedir deles serem violentado, do cara tomar uma porrada de graça. Ele só ataca depois pra punir os bandidos, sabe? E outra, tem algumas inconsistências com relação ao personagem. O Batman nesse filme mata, cara, e o Batman não mata. Cara, entendeu? Eu não sei se ele mata ou se ele não mata, porque as mortes dele são muito indiretas, sabe? Tem aquela da fábrica, que ele solta uma bomba lá dentro, cheio de capa, em volta de um monte de capa. É, pois é. Será que não? Ele matou todo mundo que tava naquela fábrica. Eu entendi. Tem o cara do sino que cai de lá, ele arremessa o cara de lá de cima. Mas ele bota a mira no Coringa, mas ele bota a mira no Coringa e não consegue atirar no Coringa, atira em volta. Ah, que é uma cena muito parecida com aquela da moto lá no Cavaleiro das Trevas, quando o Coringa fica dizendo que atropela ele. Pra mim, aquilo ali foi mira ruim. Foi serviço mal feito o Alfred pra alinhar, né? Mira com a... Porque se ele quisesse realmente matar, ele tinha jogado um míssil e pronto, tinha resolvido. É porque ele já tinha gastado os mísseis. Mas aquele Batman ali, ele mata, cara. No Batman Retorno, cara, ele mata a torto e a direito, velho. Ele amarra uma bomba num cara e joga o cara dentro do bueiro, velho. Verdade, lembrei dessa. Nossa, velho, meu Deus do céu. Mas eu acho que o que mais incomoda no filme, que você tava até falando agora, Bruno, o que mais incomoda no filme nesse filme do Tim Burton é o Batman apanhar pra aquele negão, velho. Não, é o Batman tomar... Cara, Batman não atira em ninguém, velho. Batman não apanha de ninguém, não. Mas ele toma tiro à vontade, cara. Ele vai enfrentar o bandido. Uma das coisas que eu acho fundamentais de diferença entre por que, que eu acho o Batman Begins mais fiel ao Batman do que esse filme é que no Batman Begins ele tem a preocupação, pelo menos ali no começo onde ele surge, de pegar os caras na moita, velho. No Batman do Tim Burton, é ele enfrentar a bandidagem de peito aberto, cara. Ele, sabe, chegar, pousar na frente do cara, começar a andar, tomar 2-3 tiros, cair no chão e... É verdade. A primeira vez que ele aparece, ele toma 3 tiros de graça e cai no chão. Cara, isso não é... O Batman não é esse, cara. Não, e outra coisa também. Ia fazer os caras se cagar de medo. E assim, ele ia primeiro desarmar os dois sem os caras nem perceberem. E depois ele ia aterrorizar os caras tanto, cara, que os caras nunca mais iam querer, sabe, saber de ser bandido. Não ia deixar aquela família ser assaltada. Não ia deixar aquela família ser assaltada, cara. Isso aí que eu vejo em outros momentos do filme. Quer ver? Naquela cena que o Coringa mata o cara lá com a pena no pescoço e depois metralha uma galera inteira. Aí chega o repórter e vai perguntar... Chega pro Harvey Dent, que é o promotor público. Por favor, promotor, dê uma palavra. Não tem nada a comentar, não. Sabe, o bicho solta assim, o maior desdém. Não tem nada pra dizer, não, sabe? Pô, você é o promotor público, cara. Como é que mataram um monte de gente aqui na frente da prefeitura? Como é que você não tem nada a dizer? Essa cena da prefeitura também, quando chegam os capangas do Coringa metralhando todo mundo, os policiais que estão ali do lado ficam tudo olhando também. É, fica tudo olhando. Ah, estão matando todo mundo aqui. Tá, e o terno explosivo do Bruce Wayne? O terno faz... Puf, explode o canto do terno, de graça. É. New Orleans spirituality that would last. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção no filme, e eu acho que ficou muito bem feito, foi a questão da ambientação de Gotham. Aquela coisa bem sombria, bem gótica. O que vocês acham? Cara, a cidade, ela é opressora. Você vê aqueles prédios, a sujeira, aquelas estátuas o tempo inteiro olhando pra baixo. A cidade é extremamente opressora. Eu acho a melhor Gotham que eu já vi no cinema. Eu concordo. Eu acho que a Gotham dos filmes do Nolan é uma Gotham mais construída numa São Paulo, Nova York, alguma coisa assim, do que realmente aquela cidade sombria. Que Gotham City é uma cidade sombria, de acordo com os quadrinhos, não é? O Gotham de Gotham é de gótico, né? Então a arquitetura gótica tá presente lá, brigando com toda a tentativa de urbanismo moderno. O Álvaro tava falando quando a gente tava vendo, cara, olha isso, tem uma viga no meio da rua e da viga sobem 3 cabos de aço pra segurar o trem que passa ali em cima. Isso é Gotham, que é uma coisa que foi retratada muito de leve no Batman Begins. Mas em comparação, a janela do chefe do Coringa, né? Do Acredite Se Quiser, I'm Batman. E da janela você dá pra ver duas estátuas gigantescas. E sempre olhando pra baixo, sabe? Tipo, olhando as pessoas minúsculas, que não são nada lá embaixo, perto da cidade. Quando a Bat-Asa desce já no final do filme, voando no meio da cidade, você vê que ela entra no topo do prédio, ela leva uns 5 segundos a descer a toda velocidade pra chegar lá embaixo. Imagina a altura desses arranha-céus. Você não consegue ver o céu lá de baixo. Não, isso é verdade. Ela é toda suja, toda fria. Um ar denso, não é? É isso. Me dá uma sensação de claustrofobia naquela gota. Sabe aquela sensação de coisa estafante, assim, não estafante, mas assim, agoniante. Fala assim, caraca, eu quero ir embora. Até porque, como vocês estavam falando, ela é, assim, construída toda naquela questão industrial, né, velho? Aquelas paredes de... Você vê que, por exemplo, as construções, de repente tem uma roda de engrenagem gravada numa porta. Assim. O banheiro do chefe lá do Coringa, ele saindo do banheiro assim, a porta parece a porta de um cofre, sabe? Sim, isso, é verdade. É, não é à toa que vocês estão falando aí, não é à toa que o filme ganhou o Oscar de direção de arte, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando agora. E não é pra menos, né? E é uma coisa curiosa, um dado curioso, que isso só pode ser possível, só pode ser construído, porque obviamente é tudo estúdio, são todas, não, aquela cidade não existe, não é uma locação, é um estúdio, e isso só pode ser possível porque na época, isso eu me lembro muito bem, o filme foi feito no maior estúdio do mundo daquela época. Então era um estúdio onde pôde se criar toda aquela atmosfera e todas aquelas construções gigantescas. E sendo que você não tem hoje em dia uma cidade, acho que hoje em dia não, acho que você nunca teve, enfim, uma cidade com aquele tipo de arquitetura gótica, com aquela coisa industrial, e você não vê uma árvore no filme inteiro, cara. A única hora que você vê vegetação no filme é quando você tá indo pra Batcaverna. O Carlos, ele percebeu uma cena aqui que eu morri de dar risada, quando ele chega na Batcaverna com a Kim Basinger, né, e ele acende a luz assim, cuidado onde pisa, tum, aí tá aquele abismo, aí tem vários morcegos voando e tem um em uma gaiola. Sim, eu não entendi aquilo ali não. Aí eu olhei assim, cara, esse foi o morcego que cagou no Batmóvel. O Batman encheu esse morcego de porrada e botou ele dentro da gaiola. Falou assim, e apontou pra cima, próximo cagar, vou encher de porrada e vou engaiolar. Cara, não tem outro motivo pra fazer um negócio. É tão gratuito ter um morcego na gaiola. Eu falei, não, é espécie diferente. Aí foca, tem um igualzinho no teto. Eu falei, ah, te lascar. Que Batcaverna mais caída, né, cara? Mas ela vai ser assim, cara. Não, mas pera aí, a Batcaverna, tudo bem. É uma caverna, tá legal, bate caverna, isso e tudo a gente sempre soube. Mas, velho, tem o bate computador, entendeu? Tem os bate gadgets, tem o laboratório do Batman. Velho, aquilo ali sabe, parece, sabe o quê? Uma repartição que foi fechada há muito tempo. Tem uma máquina de escrever no cantinho. Mas tem pra época era foda, cara. Ah, será, velho? Eu acho que não era, não. Cara, na época aquela eu paguei caverna não me impressionou nada na época. Aquele computador dele lá, cheio de monitor de tubo, assim, em volta, que ficava numa plataforma mais alta, ele se bronzeava só ali com aquela luz daqueles monitores. Era o Bate-corado. Isso. É que nem o Batmóvel, pô. Também era foda pra caralho, né? Peraí. Agora eu tenho que falar. Vocês estão elogiando um Batmóvel que tem um step na frente do carro? É isso mesmo? Tem uma turbina. Que turbina é o step do carro, velho? Cara, o Calaveira viu errado e não entendia. Isso. Ele entendeu o princípio da aeronáutica, né, cara? Isso. A parte da frente é uma hélice e solta parada por trás, né? O que empurra tá atrás, Calaveira. Não é o step do carro. Aquilo ali da frente é o step do carro. É, o pneu furou só um momento. Aí desce o Batman, levanta o step, tipo um gorgel. Ele levanta aquela parte ali da frente, tira o step, troca o pneu e depois vai embora. Eu acho escroto é você tá reclamando dessa Batcaverna, não tá lembrando que alguns anos depois a gente teve um filme do Batman com aquele maldito daquele Joel Schumacher, onde ele bota o Batmóvel rodando e abrindo todas as luzes e intruder alert, intruder alert, intruder alert, e vira uma boate, velho. Ah, aquela ali é muito clássica. Isso. Oh, yeah. E um remix do Fantasma da Ópera. Isso, e o Alfred de DJ lá em cima, assim. Eu tenho um problema maior ainda. Por que a armadura do Batman fica dentro de um cofre? Só ele tem acesso, né, velho? É uma medida de segurança, não tem nada que associe ele ao Bruce Wayne. Aquela roupa não tem, tipo assim, propriedade de Bruce Wayne. E se ele precisar vestir em cima da hora e rápido? E não era um cofre de digital. Cara, é Batman, velho. Segurança nunca é demais. O cara pode invadir a Batcaverna, mas não tem acesso à roupa. Sacou? É, o legal é que ninguém tranca o cofre, né? O Alfred só fecha. Cara, botar um cofre pra estar aberto é inútil. É, não, e ainda mais botar pra um velho abrir, né? Ele fala assim, Alfred, prepare o meu outro terno. Ele fala isso no segundo filme. Prepare o meu outro terno. Aí o Alfred, porra, senhor, acabei de fechar. Abre, quebra essa aí pra mim, abre aí. Quem é o mordomo? Quem é o herdeiro, quem é o mordomo? Seu nome é Alfred Wayne? Seu nome é Alfred Wayne? Agora teve uma coisa curiosa que vocês falaram a respeito da... Seu nome é Alfred Wayne. Pennyworth. Caralho, o bicho é o valor de um centavo, velho. O teu preço é o teu nome, Pennyworth, velho. Bicho, levanta uma moedinha, Alfred. Isso aqui é quanto você vale pra mim. É verdade. A roupa do Batman, ela tudo bem que ela é muito maneira, a roupa do Batman. Não com o Michael Keaton dentro, mas a roupa do Batman é muito maneira. É a melhor roupa, apesar de tudo, é a melhor roupa do cinema. É a melhor armadura do cinema. Não é, velho, não é. Eu acho, cara. Não é, Álvaro. Não é, bicho. O cara não conseguia olhar pro lado, velho. Que eu ia falar agora, ela deixava ele durinho, cara. Que é o problema. Boa é a boquinha do Christian Bale com aquele pescocinho dele, aquele cabeção. Parece o pirulito de Marte, velho. Não, tudo bem, mas aí o problema é o problema é o Christian Bale. Mas eu tô dizendo, é muito melhor o cara poder virar a cabeça, cara. Ele parece o Robocop, velho. Cara, é a roupa que é mais parecida com o Batman do Neil Adams. Concordo que é a mais parecida, mas porra, podiam ter deixado ele virar a cabeça, cara. Mas ô Bruno, no Batman Begins também era assim, eles adaptaram no 2, que ele dá uma... Não, mas no Batman Begins ele ainda consegue mexer alguma coisa de cabeça. Podia ter deixado ele virar a cabeça, agora melhor ainda, podia não ter sido Michael Keaton, né? Podia, mas enfim... Peraí, a gente esqueceu do Comissário Gordo. Por que o Comissário Gordo é tão gordo, velho? Eu sou gordo e eu tinha um preconceito contra o Comissário Gordo. Cara, porque o motivo que ele é promovido a comissário é por destaque. Cara, e que personagem inútil, velho. Pra que ter o comissário nesse filme também? Agora vocês estão falando do Gordon, mas pra mim o pior não é o Gordon, velho. Não, não pra é. Mim é aquele outro gordo sujismundo. Isso. Que o como é que eu não sei? Corrupto? Aquele policial isso. Corrupto, velho, que é o pior ator no filme, cara. Sem exagero. E a gente tá comparando ele junto com os malandros lá do Coringa, velho. Mas o cara é muito ruim, velho. Como é que é o nome dessa porra aí, velho? É o William Hutchins. Ele faz o Max Eckhart. Que é o policial corrupto, né? Que toma uma bala do Jack Napier lá no... Ele morre no começo do filme, né? Eu sou o cara corrupto, eu não tomo banho. E o bicho é nojento mesmo. Eu não durmo há semanas que o bicho tem uma olheira, velho. Gigantesca, cara. Caralho, sabe quem é esse gordo aí? Ele é o Porkins. Ele é o Porkins. Ele é o Porkins, caralho. Puta que pariu, velho. É o Porkins do Star Wars, porra. Caralho, Miotti. Caralho, meu. Puta merda, velho. É ele. Ele já era gordo no Star Wars. E no outro, velho. O cara não parou de comer, velho. Que filha da puta. Comeu a Estrela da Morte. Ele... Internet, com você que não tá associando, Porks é o piloto gordo do Star Wars. Aquele... Morre com 5 minutos, a nave cai, né, velho? Porque não aguenta ele. Não aguenta carregar ele. Isso. Ele fica falando, stay on target, não é? Isso, ele mesmo. Aí ele vira e fala assim, a minha nave está caindo, eu fui atingido. Aí os caras, mas não tem quem volta ele, eu fui atingido. Eu tô caindo porque eu fui atingido. Não, a nave tá saindo fumaça, só posso ter sido atingido. É. Não está caindo a nave porque eu sou gordo, ela está caindo porque eu fui atingido. Caralho, meu. William Hutchins, ele mesmo. Matou a pau, velho. Acabou o programa. Garoto, você nunca dançou com um demônio sob a luz do luar? Vamos embora! Vamos embora, Jack! Eu te vejo. Me diga se eu estiver maluca. Me diz que aquela noite não foi só uma noite para nós dois. Quer dizer, nós dois nos apaixonamos, não foi? Por que não me deixa entrar? Por quê? Você já entrou. Eu amei você desde o primeiro instante. E não sei o que pensar sobre isso tudo. Estou tão confusa. Não adianta, eu não posso explicar tudo pra você. É só uma coisa que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ninguém mais pode. Olha, eu tentei evitar isso, mas não consigo. Tem que ser assim. Esse mundo não é perfeito. O mundo não precisa ser perfeito. Eu só quero saber se vamos continuar tentando nos amar. Eu quero tentar. Mas ele ainda está lá fora. E eu tenho trabalho a fazer. Não. nunca vi esse filme dublado. Eu nunca tinha visto. É assim, muita gente fala que a pessoa gosta mesmo do que vê primeiro, né? Olha, eu depois de ver essa dublagem, eu só quero ver esse filme dublado agora. É bem melhor mesmo. Muito boa. Boa, muito boa. Primeiro são os dubladores, né? Herbert Richards, né? Era foda, né? Herbert Richards. Quem diabos é Herbert Richards? Pra começar, como eu já falei aqui, né? Kim Basinger, né? Vicky Bale, que é a Mônica Rossi, que grita, porra, nunca vi a Mônica gritar tanto, né? O Jack Nicholson, que é o Darcy Pedrosa, que quem não lembra o Darcy Pedrosa é o mesmo dublador do Lex Luthor, quem já falou aqui. Foda pra caralho, olha só, o cara fazia dois mega vilões, cara, olha isso. Ele morreu em 99, devido a um edema pulmonar. Eu me lembro de ter ficado mal, cara, eu acordava cedo todo dia pra ver o Batman, mas a série já tava dublada até um certo momento, e quando mudou o traço, né, que foi se encaixar na Animated, eu não me incomodei tanto ter mudado a voz, mas foi uma perda. Era o dublador próprio do Jack Nicholson, né, cara? Aquela cena dele com Tom Cruise e o Can't Handle the Truth, Você Não Aguenta a Verdade, até hoje ecoa na minha cabeça com a voz dele em português. Michael Keaton é o Newton Valério, que o Newton Valério, pra quem não sabe, ele fez muitos filmes com o Michael Keaton, né? Fantástico de Verte, Morando com Perigo, De Médio e Louco, Todo Mundo Tem Um Pouco. Era o dublador padrão dele, né? É, o dublador oficial, né? Ele fazia Batman falando com a vozinha assim, não era? Eu sou o Batman. Ele fez também o Paul Newman no Bootcast. Tem muitos filmes antigos assim que era ele que dublava, né? Júlio Chaves faz a voz do repórter lá. Do Alexander Knox. Alexander Knox. E ele tá bem solto na dublagem, só fazendo piadinha. Porque o personagem, eu tava falando com o Álvaro, ele é insuportável em inglês. Ele, what are you gonna do? What are you gonna do? Are you going to tell this to Gotham? Are you going to say everything about Batman? Are you going to... Cara... Are those legs yours? Cara, ele parece um apresentador de programa cancelado. Ele é horrível. Então, assim, é um personagem que foi salvo pela dublagem. Aquele ator, ele é ruim pra caralho, né, velho? O personagem não ajuda. E o ator personagem é caralho. Personagem triste, cara. Isso, mas o Júlio Chaves, ele era a voz oficial do Mel Gibson, cara. Ele é ainda, na verdade. Ele tá em atividade, ele é foda. É, o Mel Gibson que não tá mais em atividade, né? O Mel Gibson que tá meio... Tá meio... dando tiro em disco voador. Ele só não dublou o Mel Gibson no Mad Max 1 e 2. Quem dublou o Alfred Wayne, hein? Alfred Wayne. Valdir Fiore. Valdir Fiore que o... Até o Monjardim já falou dele no programa com a gente. Isso, é um dublador clássico das antigas, mas ele já faleceu já. Dublava o Jetsons, fez muita coisa em desenho também. Ó, tem um Jack Palance que é o Isaac Badavi. Ah, é o Badavi, com certeza. Badavi, né? Que é mundialmente conhecido como a voz oficial do Wolverine, né, cara? E o Comissário Gordon é o Orlando Drummond. Porque sempre tem que ter alguém pra fazer voz de velho, né, cara? E o Orlando Drummond é bom, cara, nesse filme, que ele fica assim, tá o comissário, né, lá no cassino lá do Wayne, que é legal que o Wayne tem licença até pra fazer cassino dentro de casa, né? Ah, cara, ele é o dono da cidade. É, dono da cidade, né, velho? Ele tem escada de pau Brasil, cara. Faz um cassino e chama a polícia pra ir lá jogar. Cara, não é qualquer coisa. Não é tipo, ai, a polícia... chegando, na polícia tá chegando, Alfred canapé, e só tem o Alfred de garçom na festa, que tá velho. Não, pois é, duas coisas que eu preciso comentar. Primeiro, ele chama a polícia, mas é beneficente, né? Ele chama de beneficente. Beneficente pra quem, né, cara? Quem é ele que tá se beneficiando, né? Beneficente pras fundações Wayne, né? E a outra, cara, que eu achei muito foda, o Bruce Wayne, cara, é um filha da puta. É o cara mais filha da puta que existe nos quadrinhos, cara. Ele é mais filha da puta do que o Tony Stark, velho. Porque, olha só, o coitado do Alfred, cara. Eu já falei isso no Elo Perdido, vou falar de novo. Ele nunca tirou férias na vida dele. Ele criou o Bruce Wayne como se fosse filho dele. E o Bruce Wayne, cara, nem na festa beneficente deu uma folga pra esse velho, cara. Alfred, nos anos que eu estive fora treinando, onde é que você dormiu? Na garagem, senhor. Ah, muito bem. Não, e ele, cara, o Alfred faz jornada dupla, cara. Ele tem que atender o patrão Wayne e tem que atender o patrão Batman. E tem que tratar os dois diferente, cara. E tem que encerar o avião, cara. E o carro. Que pariu, velho. Não, eu acho que o Alfred tem que prendeu o morcego na gaiola. Foi. Uma puta. Alfred, o que Josimar faz na gaiola? Ele é um cagão, sozinho, senhor. Eu estou treinando ele. Ele entrou sozinho, senhor. Ele é um cagão, senhor. Ele é um cagão. Eu tava cagando aqui tudo. Tava aquele papo. Eu, muito filha da puta, esse Bruce Wayne. O Billy Williams, é o Márcio Simões, que é o dublador do gênio do Aladdin. Olha só. Esse cara é foda também. Esse cara é muito verdade. Bom. E ele é o dublador do Billy Dee Williams, na nova versão do... É, na nova versão é ele. Do Star Wars é ele também. Cara, e o Billy Dee Williams, ele tem uma coisa, tem uma hora que ele tá discutindo dentro da sala do promotor, né, da sala dele, com um charuto aceso. Tem uma hora que ele para e o Billy Dee tem esse negócio, né, que ele, o negro... ator, ícone da década de 70. Cara, tem uma hora que ele para, ele vira assim, e agora, como é que vamos resolver isso, senhor Dente? Ele para assim, quanto que é o Álvaro? Com swing. Com jazz. Com, aí começa a entrar um baixo, sai um baixo tom. E dá um baixo aí. Como é que a gente vai... Black Exploitation Time. Eu tenho um problema com o Billy Dee Williams, que eu sempre acho que ele é o Apollo Creed, cara. Sempre. Sempre. Não só você, viu? Não só você. Cara, eu vou te falar que você tá falando agora, não é sacanagem. Não é sacanagem. Quando começou o filme, eu falei, rapaz, o Apollo Creed é um avidente. Eu tinha esquecido disso, é verdade, velho. Sempre, cara. Quer ver? Miotti, você também não achou isso? Eu não achei, não. Ah, você é o Miotti já assistiu Star Wars 500 vezes, cara. É, você é sem graça. Lembrou do Porks, cara. Uma coisa que esse filme é sensacional, assim, e isso nenhum dos outros filmes vai conseguir chegar perto. Com certeza, até sei o que vai falar. É a trilha sonora. A trilha sonora é foda. A trilha sonora, o tema do Batman criado pelo Danny Elfman. Ele nunca mais acertou. Puta que me pariu, velho. Ele nunca mais acertou tanto quanto ele acertou nessa trilha. Por favor, vamos ficar em silêncio agora e sobe a trilha do tema do Batman, velho. Ela foi usada pras animações também, né? Isso, não, virou o tema do Batman, cara. Hoje as animações são outras, ela foi usada no Lego Batman. Ele é o produtor, ele não é o compositor de toda a trilha da série animada, mas ele foi o supervisor geral da trilha montada pra série, sim. Tanto que ela, a compositora atual, que eu não vou lembrar o nome da mulher agora, ela usou vários dos elementos que ele usou no filme. Mas realmente, ele não é o compositor da trilha da série animada, mas ele era meio que o supervisor ali do esquema todo. E vale lembrar, né, cara, o Danny Elfman, nessa época, começando a carreira de compositor, ele bateu na cabeça assim e falou, cara, tu saiu da maior banda de todos os tempos, o Oingo Boingo. Isso. Você tem que fazer uma música boa, velho. Você tem que fazer uma música boa pra todo mundo falar, o cara do Oingo Boingo é demais. Aí ele fez a trilha do Batman. É a minha teoria. Exatamente. É bem provável isso. Ele é parceirão do Tim Burton, ele é o John Williams do Tim Burton, né? Faz todas as trilhas de filmes do Tim Burton. Inclusive, ele tem trilhas fantásticas, como o do Edward Mão de Tesoura. É foda demais. Boa, é linda, é linda. Peixe Grande eu acho bonita também. Foda. Porra, Peixe Grande é uma obra de arte, assim. É muito foda. O Danny Elfman, ele tem desses seus momentos, assim, sabe? Se não me engano, a trilha do Nightmare Before Christmas também é dele. Homens de Preto é dele também, que é foda. Homem-Aranha também é dele. Homem-Aranha, o trilogia antiga, é dele também. O Danny Elfman é um compositor talentosíssimo, conseguiu o seu espaço em Hollywood, tá firmado aí. E ele fez a trilha do Batman, que, assim, pra sempre, é John Williams com a trilha do Super-Homem e Danny Elfman com a trilha do Batman, cara, parabéns. Não, eu acho ela, inclusive, essa trilha muito melhor que dos filmes do Nolan. Não, com certeza, é assim, a trilha do Danny Elfman é absurda, cara, não tem nem comparação. É tudo que você pensa no filme do Batman, seja ele qual for, você já lembra daquela introdução, né? Cercou todos os homens do Coringa. O reinado do crime terminou. A segurança pública em Gotham City não é mais motivo de riso. Veio, não está cobrindo essa coletiva? Não. Mas e o nosso prêmio? E nós dois? E a sua fotografia do Batman? Se cuida, Alex. Tá bom? Recebemos uma carta do Batman essa manhã. Por favor, informe aos cidadãos de Gotham City que a cidade merece um descanso de tantos crimes. Mas se as forças do mal se levantarem novamente para lançar suas sombras sobre o coração da cidade, chamem por mim. Uma pergunta. Como se chama por ele? Ele nos deu um sinal. Parece-me que o champanhe é recomendável, madame. Oi, Alfred. O senhor Wayne pediu para lhe avisar que talvez se atrase um pouquinho. Isso não me surpreende mais. Eu tô gravando aqui o meu. Carminha tá com cara de má aqui. Ela vai fazer alguma coisa má. Quem? A Carminha. Ai, velho. Ele é noveleiro, tá noveleiro. É noveleiro. Eu não. A massa é ela. Tá com a televisão ligada aqui do meu lado. Mas ele sabe tudo. Sabe. Cara, a televisão tá do meu lado. Não tem como não ver. Eu tenho visão periférica. É, mas você não precisa saber o nome dos personagens. Pois é. Como é que não sabe? A televisão fica ligada e fala, Carminha, Carminha. Tem legenda? Tá sem som. Tem legenda? Tá sem som, né? Não, mas tem, gente, legenda? O nome dela é o mesmo em todas as cenas. Então, assim, falou uma vez, eu já sabe. Não, legenda não tem, não. Não tá no... Quem é Carminha? Adriana Esteves, é? É, eu não sei, é? É Adriana Esteves? Eu só lembro ela cantando a saia pro José Inocêncio e falando assim, come. Ah, que isso? Keep busting. Não, tinha a porra do Alfred também, né? Aquele velho sem vergonha também, né? Isso, um velho sem noção. Velho broxa, velho. Velho broxa do cara. Ele ficava... É, ele ficava pode, atrás pode do espelho. Três horas chupando o dele, aquele chiclete velho que não subia lá. Nada. Ele ficava atrás do espelho, vendo o Robin comer a bunda do Batman. Aí ele não tinha... A beluga não ficava dura. Ele ficava te beliscando o mamilo, saca? A beluga não ficava dura. Usar termos militares aí pra descrever a boiolagem. Ele ficava dando uma beliscada no mamilo assim. Ele vai, isso, mostra pra ele o que é dor. Aquela coisa assim. Tim Burton foi quem conseguiu retirar toda essa cena monstruosa. Então, pra começar, o Tim Burton tirou o telefone que piscava, velho. O comissário tá ligando o telefone lá. Tu, tu, tu, tu, vermelhinho. Tu, tu, tu, tu. Não, eu sou o Batman. É um segredo, ninguém sabe. Eu tenho um caso. Isso. Mas tudo bem. Eu tenho um telefone na minha mesa que pisca. Se não, tiver melhor... uma visita. O melhor quem atende é o Alfred, Mansão Wayne. Pois é. Porra, bicho. Pode só um minuto, comissário. Só um minuto, comissário. É verdade, né? Mansão Wayne. Mansão aqui quem fala é o Pato Mordomo. Isso. Eu vou passar aqui. Aqui é a Mansão Wayne. Pois não. Não, senhor. Não, nós não pedimos esse peixe aqui. Não. Não, o senhor está falando na linha secreta do Batman. Diz nada. Tchau. O problema é que essa série ela tinha que se passar durante o dia. Não dava pra fazer de noite. E aí não construíram o Bat-sinal. E aí o comissário tinha que chamar o Batman de algum jeito. O nego não falou assim, não, vamos bater lá na porta da mansão e chamar ele? Não. Aí eu, não, vamos ter uma linha direta com o Batman. Sabe uma coisa? E aí, cara, qualquer pessoa atendia aquele telefone. Cara, o Alfred trazia o telefone numa bandeja pro Wayne, velho. Isso é muito Cleópatra, né? Cara, velho? E quando ele começasse a ficar gaga, velho? Ele começasse a ser Caverna Wayne. Oh, desculpa. Mansão Batman. Wayne Man, telefone pra você. Wayne Man. Bruce Man. Bruce Man, telefone pra você. Que que veio? She's great, isn't she? Peraí. O pior não é ele ser branco, cara. Não tem problema nenhum. Você não tem problema nenhum em ser duas caras negros, cara. O problema é ser o Billy Dee Williams, cara. Muito ruim, né, velho? Ele continua com a cara de Lando Calrissian. Ele usa uma roupa cinza de Lando Calrissian. E tem uma hora que ele vira e fala assim, I'm Lando, I'm sorry, digo, I am o Duas Caras. Ele continua tão cagão quanto o Lando Calrissian, cara. Mas sabe qual foi a lógica? Que o pessoal pensou assim, ah, é o Duas Caras. Bom, no Guerra nas Estrelas, que é um filme famoso, ele era o Lando é o Duas Caras, ele é Duas Caras aqui. Ele tem experiência em ser Duas Caras. Muito bom, cara. Olha que lógica. Ai, cara, brincadeira. A conversa entre o Álvaro Vivaco deve ter sido assim. Quem é esse cara aí? Não, ele é o Javier Dente. Não, eu tô falando do Billy Dee Williams. Ele é o Javier Dente. Eu tô falando do p*** ali, ó. Aquele quem que é ele no filme? O tio. É o tio. Que é o Caralho, velho, isso vai ter que cortar, velho. Isso tudo vai ter que cortar, mas o Jorge tá puto agora, velho. Eu tô muito fudido. É o Raven Dent, não é possível, bicho! O Raven Dent é branco! Outra coisa, um defeito que eu acho grave no filme. O Batman, até então, o cara falou, tiveram 8 ocorrências do Batman. Pro Batman, isso é pouco. Eles relatam, o Batman tá começando a carreira. Por que que o Bruce Wayne tá tão nervoso de revelar pra Vic Veio que ele é o Batman? Ele não tem apego nenhum àquela criatura, velho. Cara, ele só comeu ela uma vez, cara. Não, mas isso é um problema dos filmes do Batman, do Tim Burton e do Schumacher também. O Batman, ele tinha uma gana em revelar quem uma era. Uma coceira, ele era... né, velho? Velho, ele virava assim, olha, não sei se você sabe, mas eu sou o Batman, meu senhor. Eu estou aqui só pra encher o tanto do seu carro. Não, até do Nolan, ele fala também pra menina. Não, mas é diferente. Mas aí ele o negócio é melhor. É porque eu acho que foi a primeira mulher bonita que ele pegou na vida. Ele apaixonou, sabe? É. E até então era bate barangueiro, cara. Ele comeu c*** aí, ele caralho. Topa tudo, velho. Cara, o Alfred vira pra ele e falou assim: senhor, ela é bonita, ela é especial, ela é especial. Comeste o c*** comi. Revele que se ela deu o c*** ela vai trazer uma amiga. Não, e eu acho o Alfred um espírito de porco, que é ele que fica falando, senhor, revela. revela. Porque vai que revela, essa porra te denuncia pro hospício, eu fico com a fortuna, seu playboy do caralho. Eu tô cansado de comer, eu tô cansado de dormir no quarto de empregada, seu... Eu não aguento comer mais a tia do Robin, pô.